uma rosa branca, pois a minha veste é santa. Sou qual um jardim selado, pois do meu amado eu sou. Eu sou do meu amado, sou sua noiva querida, dele é toda a minha vida, pois do meu amado. Pois do meu amado eu sou.